começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, moçada! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, mulheres! É, todas as mulheres lindas, maravilhosas. Aliás, é por causa de uma mulher que eu estou aqui, né? A minha mãe, né? Minha mãe, minha heroína, que me colocou nesse mundão. Tô falando isso porque essa semana a gente comemorou, né, o Dia Internacional da Mulher. É isso aí. E as mulheres cada dia mais conquistando o seu espaço, e que continue assim, né? De igual para igual, onde todos nós devemos seguir o nosso caminho de igual para igual, e sem questionar, sem duvidar. Todos nós temos o nosso poder, o nosso talento, a nossa coragem, a nossa força, e não é diferente com a mulher também, né? A todas as mulheres, o nosso abraço, o nosso carinho e um beijo bem gostoso, tá bom? É o programa Carlos Pitty para toda a nossa rede. Bem-vindas as mulheres também, a você também que tá ouvindo, obrigado. Tem Rádio Nova, daqui a pouquinho eu conto para você. Essa semana tem entrevista exclusiva com a dupla Hugo e Thiago, que vão lançar a música nova aqui no programa Carlos Pitty em primeira mão para você. Olha que chique, ah, que bacana. Para mais de 80 rádios agora, que alegria. Muito obrigado a vocês com o programa Carlos Pitty sempre, tá bom? Começando, ah, deixa eu falar para vocês também. Bom, daqui a pouquinho eu conto uma novidade. Daqui a pouco, tá bom? Vamos começar bombando aqui o programa? Ah, já tem a Carla Fernanda, tem a Miroca, tem muita música. É, a próxima hora a gente vai ficar juntinho aqui no programa Carlos Pitty, começando com Carlos Pitty e a nova música que tá chacoalhando o Brasil, para Paragadá. Hoje vou sair na banca pra balada, divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Você curte beber, dança, paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte beber, dança, mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser na banca pra balada, divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. O som vai tocar, bora, bora, eu e você curte, bebê, dança. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, bebê, dança. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, beber, dança. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, beber, dança. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser we'll moçada para agadar. Bora, moçada, programa Que a Luz Pede tá no ar. Um abração para você que tá ligadinho comigo. Deixa eu falar das novidades aqui do programa Que a Luz Pede, que tá bombando, crescendo. Estamos ultrapassando 80 emissoras na nossa rede, 13 estados do Brasil. Deixa eu mandar um abraço para começar aqui pro pessoal da Rádio Planeta Sertanejo. Alô, Edson, grande parceiro, o Edson Reis. Obrigado pela força, amigão. E a Paragadá já está entrando no top 10 da Rádio Planeta Sertanejo. Bacana. Boas-vindas ao pessoal da Musical Rádio, com a gente em São Paulo. Segundas-feiras, às 9 da noite. Tem reprise às quartas e sextas, às 21 horas. Um abraço e boas-vindas ao pessoal da Rádio Vilhena. É lá de Vilhena, Rondônia. Sábados, às 20 horas. Domingos, em vários horários também, tem reprise do programa. Tem a Rádio Deville, em Joinville, Santa Catarina. Domingo, às 6 da tarde. Sábados, às 13 horas. Um abraço a vocês de Joinville. Alô, Santa Catarina. O pessoal da Josiense, um abraço em São José dos Campos. Beleza, moçada? Terça-feira, às 9 horas. Sábados, às 9 horas também. Tem por lá o programa Carlos Pitt. Boas-vindas a vocês. O pessoal da Rádio Marmelópolis, de Marmelópolis, Minas Gerais. Quartas-feiras e quintas. Aliás, tem quarta-feira às 10 da manhã e reprise nas quartas e quintas às 18 horas. Um abraço a vocês. Pessoal da Rádio Nativa FM de Quedas do Iguaçu, no Paraná, sexta-feira às 10 horas. Um abraço a vocês aí. Alô, Quedas do Iguaçu. Pessoal também da Rádio Serra Sertaneja, em Tangará da Serra, no Mato Grosso, sábados às 17 horas. Abraço ao pessoal da Rádio Total Sertaneja de Ibiporã, Paraná, sexta-feira às 21 horas. Você viu quanto a Rádio Nova? Tudo isso está no meu site carlospitch.com e também no blogspot, carlospitch.blogspot.com. Lembrando que a galera segue a gente no Twitter, no Facebook, também acompanha todas as novidades. Legal? Vamos embora que a gente não para não e tem música boa rolando por aqui pra você. Do Carlos Pitch, enviando sucesso. Bora botar uma energia legal aqui no programa Carlos Pitt, César Menotti, Fabiano, super fantástico, lindo, Balão Azul. Todo mundo com a mão pra cima pra ficar bonito, vai lá, galera. Uma canção. Todas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico. Fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Pega carona nessa cauda de cometa. Ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde, esconde. Voltar pra casa, nosso lindo balão azul. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, esconde, esconde numa nebulosa.

Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitty. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitty, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitty. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitty. Tamo junto. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Tô aqui, seguindo o programa Carlos Pitty. Forte abraço pra você. Obrigado, pela audiência. Já, já tem Hugo e Thiago. Entrevista exclusiva e lançamento da nova música, que chique, que bacana, para toda a nossa rede. Agora tem Carla Fernanda trazendo os lançamentos da semana. Alô, Brasil, alô, Portugal, alô, Carlos Pitty, tudo bem? Alô, você que está ouvindo mais um programa Carlos Pitty, tudo certinho? Bom, tô chegando aqui pros lançamentos da semana e olha que tem novidade, viu? Vou começar falando aqui do cantor Beto Júnior. Gente, com um estilo próprio e inconfundível, ele lança o seu primeiro CD, comprovando que a mistura entre raiz, arrocha, universitário e romântico é garantia de sucesso. Apontado por alguns especialistas no assunto como a mais nova revelação da música sertaneja, Beto Júnior já emplacou 3 faixas do seu CD nas paradas de sucesso das rádios do Sudoeste brasileiro. E agora, com a agenda lotada de shows pelo país, o cantor espera levar sua música por todo o Brasil. E agora eu vou lançar a nova música de trabalho dele para você conhecer. Vamos lá, então. Beto Júnior, Chiclete. Põe a mão em cima e bate na palma da mão com o Beto Júnior. Antes só do que mal acompanhado, tô curtindo a doidado. Quando estava do seu lado, eu era um cara acorrentado pelo seu amor. O tempo todo à sua disposição, nunca eu tinha razão. E com você na solidão, não sabia o que é viver. A vida passa, não espera pela gente. É melhor seguir em frente, pra mim ela começou. Fim de semana na balada, sim. Pegando todas de beijinho, beijinho. E a mulherada toda só pra mim. Mas eu não quero compromisso, não. O meu negócio agora é curtição. De bem com a vida e com meu coração. Porque eu tô livre, liberado, disponível. Tô facinho, facinho. Diz aí. Escola de mim. Porque eu tô livre, liberado, disponível. Tô facinho, facinho. Chiclete só na boca. Escola de mim. Só que mal acompanhado, tô curtindo a doidado. Quando estava do seu lado, eu era um cara acorrentado pelo seu amor. O tempo todo à sua disposição, nunca eu tinha razão. E com você na solidão, não sabia o que é viver. A vida passa, não espera pela gente. É melhor seguir em frente, pra mim ela começou. Fim de semana na balada, sim. Pegando todas de beijinho, beijinho. E a mulherada toda só pra mim. Mas eu não quero compromisso, não. O meu negócio agora é curtição. De bem com a vida e com meu coração. Porque eu tô livre, liberado, disponível. Tô facinho, facinho. Chiclete só na boca. Descola de mim. Porque eu tô livre, liberado, disponível. Tô facinho, facinho. Chiclete só na boca. Descola de mim. Eu quero ver só vocês, vai. Chiclete só na boca, descola de mim. Chiclete só na boca, descola de mim. Judiano, Chiclete com Beto Júnior. Vamos pro próximo lançamento? Agora é a vez da dupla Matheus e Cauã. Nascidos em Itaperunga, interior de Goiás, os irmãos Matheus e Cauã iniciaram seu projeto em dezembro de 2008. Cauã, aos 8 anos, já demonstrando grande talento e incentivado por sua família, participa de corais e apresentações na igreja da cidade. Matheus, sob influência de Cauã, buscou seus primeiros acordes e canções sertanejas de forma intuitiva e arriscou suas primeiras composições. E ó, pra você que não sabe, com a gravação do primeiro CD da dupla, uma das canções tornou o tema oficial de um dos maiores eventos musicais do Brasil, é o Caldas Country Show 2010. Canção esta que, além de ser uma das mais tocadas em todo o Brasil, também foi gravada por grandes nomes da música sertaneja, como Jorge Mateus, Fernando de Sorocaba, Guilherme Santiago, Gustavo Lima e até Luan Santana. Com um repertório que não deixa faltar alto astral, romantismo, interatividade e as origens da música sertaneja, Matheus e Cauã compartilham todo o seu amor e dedicação à música com seu público. E agora eu vou lançar pra você também a nova música de trabalho deles, que ó, tem participação especial do cantor Gustavo Lima. Então vamos lá! Matheus e Cauã com participação do Gustavo Lima, Paraquedas! Lançamento, lançamento. Será que ainda não percebeu que eu me atrapalho e que as palavras fogem do meu vocabulário, que eu gelo dos pés à cabeça quando eu me aproximo de você? Parece que o peito grita na garganta e o meu coração quase sai pela boca. Eu arrepio o corpo inteiro toda vez que eu chego perto de você. E o coração já bate fora do compasso e essa paixão que vai tomar todo espaço. Será que não dá pra entender que a cabeça já não pensa, só quer te querer? Eu vou saltar de paraquedas, vou voar de asa delta, vou fazer tudo que o medo não me deixa fazer. Vou me arriscar, correr perigo, pagar mico pros amigos ou roubar um beijo de você. Cê vai ver, eu vou saltar de paraquedas, vou voar de asa delta, vou fazer tudo que o medo não me deixa fazer. Vou me arriscar, correr perigo, pagar mico pros amigos ou roubar um beijo de você. Cê vai ver. Aê! Salve, salve, Gustavo Lima. Alô, Matheus Cauã, agora é nóis, hein? Vamos cantar, galera. Bate fora do compasso e essa paixão que vai tomando todo espaço. Será que não dá pra entender que a cabeça já não pensa, só quer te querer? Eu vou saltar de paraquedas, vou voar de asa delta, vou fazer tudo que o medo não me deixa fazer. Vou me arriscar, correr perigo, pagar mico pros amigos, vou roubar um beijo de você. Cê vai ver. Eu vou saltar de paraquedas, vou voar de asa delta, vou fazer tudo que o medo não deixa fazer. Vou me arriscar, correr perigo, pagar mico pros amigos, vou roubar um beijo de você. Cê vai ver. Oh, oh, oh, oh. Eu vou saltar de paraquedas, vou voar de asa delta, vou fazer tudo que o medo não me deixa fazer. Vou me arriscar, correr perigo, pagar mico pros amigos, vou roubar um beijo de você. Cê vai ver. Eu vou saltar de paraquedas, vou fazer, vou me arriscar, correr perigo, pagar mico pros amigos, vou roubar um beijo de você, cê vai ver. Aê, valeu, Matheus e Cauã. Gustavo Lima. Paraquedas com Matheus e Cauã e participação mais que especial do Gustavo Lima. E aí, você gostou? Gostou? Então manda e-mail aqui pra gente, programa@carlospitch.com. Lembrando os artistas de todo o Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui também, é só mandar pra esse mesmo e-mail, programa@carlospitch.com. E seguinte, semana que vem eu tô de volta pra mais lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Vamos matar saudade agora, Carlinha, vamos? E o pessoal que tá ligadinho com a gente também, né? Oh, bons tempos, essa dupla eu sempre curti, um repertório muito bacana. Infelizmente, só segue o Leonardo com a gente, né? Mas vamos matar a saudade de Leandro e Leonardo. Linda canção, não olha assim. Matando saudade. Matando saudade. Tire seus olhos dos meus. Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus que deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de esquece de ouvir a razão. Não olhe assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olhe assim, não. Porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. A força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olhe assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Daqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Ok, alô moçada, alô você, tudo bem aí? Programa Carlos Pitt entrando no ar, sempre com a presença dos melhores artistas da nossa música, os melhores artistas do Brasil. E para toda a nossa rede, você sabe que o programa é transmitido em rede para mais de 70 emissoras em 11 estados no Brasil, mais Portugal, mais você que acompanha via internet, a você que assiste também as nossas entrevistas, muito obrigado. E a gente fica feliz sempre com você, conferindo aqui o nosso programa. A rapaziada que tem uma história legal, bacana, rolou até aqui hoje, no off aqui, algumas declarações de amor, mas faz parte da vida da gente. Quem não tem amor, né, nessa vida, né? E tem história pra contar também, né? O que mais tem é amor e declaração, meu velho. É o tema mais Hugo e Thiago. Tudo bem com você? Tá bom, rapazão, tudo bem? Os homens do baú. Os homens do baú, imagina, imagina, obrigado, viu? O nosso baú tá cheio de felicidade agora, né? Então. Graças a Deus, 2012 começando e a gente com vários projetos. Mas antes, obrigado, pessoal que tá ouvindo a gente pelo rádio. Um beijo no coração, prazerzaço, o Thiago tá aqui no seu programa. É, mas a gente já se viu outras vezes, né? Nós temos uma grande amiga em comum também, que é a Ângela Galvão. Uma não, aproveitar já uma. Ângela, um beijo pra você, viu, Ângela? Beijão, Marião. É, grande Mário do Golden Boys. E pra galera que tá curtindo a gente pela internet, um beijo no coração também, né? A gente tava conversando agora de pouco sobre essa junção, né, que a TV tem com a internet com o rádio. Que maravilha. Tudo isso só traz coisas positivas, esse contato tão próximo nosso, né? Muito bom. E um beijo pros 11 estados e até pro Portugal, né? Verdade. Pro mundo. E vocês acabam interagindo, o mundo fica pertinho. Japão! O Japão também, cara. A galera do Japão também assim. Eu fiquei sabendo que vocês falam em japonês também. A gente tava conversando agora, você falou que a liberdade tá aqui do lado. É, a liberdade. Nós gravamos um programa, né? Nós gravamos um programa de TV recente, sabe? Que foi lá na Liberdade também. E depois que a gente esteve na Liberdade, porque ali a cultura japonesa é muito forte, é uma coisa forte, a gente procurou aprender um pouquinho. Português é uma coisa que já é difícil. A gente já é. O Brasil caipira é um negócio, cara. Nós somos interiorzão, né? Mas acho que a língua japonesa é muito linda e a gente sempre que tem oportunidade, a gente bate um papo. Vocês vão mandar um boa noite japonês pra japonês? Só bom dia e boa noite, né? Por enquanto, a gente aprendeu os dois. Mas tá bom. Então vamos lá. Bom dia ou boa noite, escolhe então. Não, vocês mandam. Boa noite. Faz um boa noite, então. Boa noite. Em japonês, viu, gente? Em japonês. Um cara em japonesa? Um kagi! Um, dois, três. Boa noite! Pra você do Japão, tá? Que tá aí curtindo a gente. Meu Deus, bobagem. Deve ter muita gente que escuta lá o nosso programa pela internet. Sim. Os brasileiros curtem demais, cara. A gente sempre recebe uma coisa bacana. Por isso que eu falo que hoje a tecnologia... E outra coisa, você sabe disso, né? A tecnologia tá comandando tudo, né? E a gente sempre recebe recados, a gente sempre recebe... Tivemos a oportunidade de estar na África, né? Pra nós que estamos novos no mercado, 7 anos é pouco tempo, né? De dupla ou Thiago, nós tivemos a bênção, né, de Deus, de poder conhecer essa cultura, né, que foi fantástica, uma experiência linda que a gente teve lá em Luanda. E a partir daí a gente começou a buscar um pouco também, né, de outras experiências, né, com a nossa música, de procurar saber, né, quem ouve, até onde vai, pô, e o mundo todo, tem brasileiro espalhado por esse mundo todo, né, que acaba acompanhando a gente. É engraçado, eu fiz uma temporada em Portugal, 2 anos, 2009, como o sertanejo é aceitável em Portugal? Demais, né? E não é mais aquele lance assim, a música brasileira, que englobava tudo, samba, axé, é sertanejo mesmo, romântico, né? Eles falam sertanejo universitário, então é legal, isso. Estou falando de 2 anos atrás, né? E eu hoje tenho, muito cara, assim, e é um sonho que a gente tem, sabia? De poder viajar esse Brasilzão. Hoje a música sertaneja tivemos aí da nova geração, né? Dos nossos professores, sempre levou a nossa música, né, pra fora. Até Milionários é Rico, né? Sim, você viu? É verdade. Já foram pro Japão. Há muitos anos atrás, levando a nossa música pro Japão. É, eles foram pra China, fizeram filme. Foram pra China. Ah, foi China ou foi Japão? China, se não me engano. Foi China que eles foram, né? Ah. E eu acho que o Thiago tem aí. A gente torce muito e procura trabalhar muito pra um dia a gente poder conhecer. E posso falar pra vocês? Essa música pra lá. Se for também, ninguém tem nada com isso. Eu também acho. Bora cantar pra nós. Bora essa então? É, bora. Não tem nada com isso, gente. Vamos lá. Essa é oferecida, oferecimento pros fofoqueiros. Tá de plantão, de plantão, né? Oferecimento pros fofoqueiros. O que te acha? Se eu amanheci no meio da gandaia, tô pagando colado, enrolado no rabo de saia. Nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada. Tá melhorando, dinheiro acabando e a vida apertada. Vão me virando, ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, larga do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faço o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, larga do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faço o que eu quiser. Eu pedi um beijo, ela dando porrada. Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada. Tá me amando, se ela revoltar, me vou fora de casa. Tô passando, deixa ela ligar, eu respondo pra ela. E eu tô voltando, ninguém tem cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Eu pedindo um beijo, ela dando porrada. Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando, se ela revoltar me vou fora de casa. Tô vazando, mas se ela ligar eu respondo pra ela. Eu tô voltando, ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha com vocês agora, vai. Ninguém tem. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Ao vivo aqui com o Hugo e o Thiago, hoje é aqui nóis. No estúdio Flautim. Como é que foi pra vocês, uma dupla sertaneja, marcar presença no Carnaval de Salvador? Foi legal, cara, foi legal. Eu sou neto de baiano, né? É? É, eu sou neto de baiano e tudo que é... Que você é goiano, né? Eu sou goiano, mas os pais da mamãe eram, já são falecidos, mas eram baianos da região ali de Ilhéus. E eu sempre quis conhecer, nós nunca tínhamos ido pra lá. Aliás, eu nunca tinha ido, a gente foi em 2006, eu acho, no Carnaval 2006. Nós fomos pra lá, passamos lá, fizemos o percurso Barra Rondina, que foi maravilhoso. Nós tivemos no Bloco Gula, que era do Terra Samba. Terra Samba. Né? Então assim, e dessa vez a gente foi pra lá, sabe? Nós dois estávamos emocionadíssimos, porque assim, a gente... Ter gravado uma música chamada de Madrinha Salvador, uhum. Né, que foi a música nossa, que é a segunda música do nosso trabalho desse DVD, e tá lá na terra, né, e foi emocionante, foi muito bom estar com as pessoas que a gente esteve lá, né, com a galera muito, muito da hora. Há 30 horas atrás você fez uma pergunta pra nós sobre o baú, que a gente não respondeu até agora, você. A gente pode aproveitar esse gancho e te responder agora, porque o assunto virou e não respondeu. Então, é que é muito assunto pra conversar. É muito assunto pequeno, pra, né, falar. Essa música de Madrinha Salvador, ela é tema dessa campanha na telecena de Carnaval agora, né? Exatamente. Então a gente ficou muito feliz pela oportunidade que o SBT nos deu, né? Pela credibilidade, na verdade, de poder estar à frente dessa que é o maior título de capitalização do Brasil, cara, né? Acho que na vida da gente, a vida é feita de momentos e a gente sempre volta ao tempo, né? Verdade. Como hoje, esse momento que a gente teve aqui, né? Que a gente até conversou sobre os assuntos aí. É, eu me lembro que eu ia comprar a telecena com a minha mãe, cara, juntando moedinhas, assim, pra trocar, e aquela esperança. Então hoje você se dá conta que está à frente, cara. Eu não vou dizer nem estrela, mas... Não, né, cara, não fala assim que você está à frente do... Cara, isso é uma bênção de Deus, né? Eu falo isso assim de verdade, isso é coisa de Deus. E a gente está comemorando tudo isso de uma forma muito positiva. Então, Carnaval agora veio de uma forma muito mais especial para nós, até pela música que nós gravamos e por tudo isso que está acontecendo. Chega num ponto, né, de você falar da sua mãe, do que você imaginava, e hoje você ser o garoto propaganda para você é o quê? Como que você pode me dizer que momento que é isso para vocês? O que representa? Chegar num ponto, chegar nesse momento. Cara, é uma coisa absolutamente sem palavras, né? É, eu acho que... E é sucesso? É uma conquista muito grande. Eu acho que é um resultado do sucesso de vocês? Com certeza. Isso acaba trazendo credibilidade para o nosso trabalho, né? Você sabe que hoje, com toda essa pirataria que existe, com toda essa dificuldade da venda de discos e DVDs e tudo mais, né? Nós precisamos. A oportunidade que a gente sempre pede a Deus é de poder levar o nosso show para a estrada e a galera conhecer o que realmente é o Hugo e Thiago, o que a gente gosta, o som que a gente faz, e a gente precisa do show. Então acho que pro começo do ano agora, 2012, acho que a Telecena veio a somar muito em todas essas ideias, e esse ano está sendo muito diferente, já começou diferente, né? Então isso foi um grande passo, uma conquista, um sucesso, um brilho. Então, isso foi um presente de Deus para nós. Pô, falamos tanto de Salvador, vamos cantar o sucesso. De Madrinha Salvador. É uma música da Bahia, né? Cara, ela é uma música totalmente diferente, a gente fez em cima de uma brincadeira, até na verdade, surgiu até por uma brincadeira da música do Fernando Sorocaba, né? Que ele conta a história da moça que sofre de amor e vai lá em Madrid chorar as mágoas, e o Thiago optou por Salvador, né? Pra curtir a balada. Lógico. Festa. E acabou acontecendo tudo e isso. E baiano não gosta de festa. Quase. Pouco, nada. Né? Quase nada. Ele é mais ou menos assim pro pessoal, ó. Vai lá. Mas foi embora pra Madrid. Se lascou, eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Mas foi embora pra Madrid. Se lascou, eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. O ditado mais famoso, ó. Quem tem azar é azarado. E quem tem sorte faz o quê? Mas quem tem sorte é sorteiro. Que é o nosso caso, né? Eu não devia ter gostado. E no carnaval ainda. De quem foi lá pro estrangeiro? Foi andar lá na Europa. Eu fiquei feito pipoca na turma do chicleteiro. Mas foi embora pra Madrid. O quê? Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Mas foi embora pra Madrid. Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Olá pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi gente, quem tá falando aqui é o Thiago. Também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço, meu querido, muito sucesso pra ti. Valeu! Quem tem azar é azarado. Mas quem tem sorte tá sozinho aí. Eu não devia ter gostado. De quem foi lá pro estrangeiro? Foi andar lá na Europa. Eu fiquei vendo pipoca na turma do chão. Mas foi embora pra Madrid. Aqui com esses meninos fantásticos. Que coisa, não? Grande Hugo, goiano. Você é paulista, né? Eu sou farturense, cara. Sou de Fartura, uma terra de 15 mil habitantes, linda. Todo mundo convidado pra conhecer minha cidade, né? Hoje eu moro em Botucatu junto com o Hugo, né? Casas separadas, né? As famílias, cada um com a sua família. Mas nós moramos em Botucatu, porque até porque o escritório é lá, a sede é lá e tudo fica mais viável, né? Uhum. Gente, eu quero agradecer vocês. Parabéns pela história que começou lá. Não começou no fama, começou no momento que vocês sentiram o sangue, né, da música, ou sentiram a música no sangue, né? Uhum. E a história de vocês já juntos, né, um casamento que está dando certo. Sangue na música também, já cortei o dedo na... Tá vendo? Mas a gente na corda. A gente, no começo de carreira, a gente sofre muito, a gente passa por várias situações. Tenho certeza que não foi diferente com vocês também, né? Depois você sofre também. Então. A gente brinca muito, mas tudo que diz respeito à música, às vezes a pessoa fala assim, ah, o cara é cantor, o cara não... É maravilhoso ser cantor, maravilhoso trabalhar com arte, fazer é maravilhoso gosta, fazer, né? O que a gente gosta. Mas tem, por exemplo, você não tem hora pra comer, você não tem hora pra dormir, você não tem casa. Rapaz, né? A gente visita em casa, né? É. Tipo, viaja o tempo inteiro, ela chega em casa, fica um, dois dias no máximo, você já tem que viajar de novo. Eu sou de uma família bem interiorana do Paraná. De onde? Poloneses, ucranianos, naquela região sudoeste do Paraná. Perto de Pato Branco, ali. Sim, Coronel Vivida. Coronel Vivida, já estivemos lá. Já fizemos vocês fizeram show recente, na verdade, verdade. Ao meio-dia, o almoço na mesa, né? Ai, coisa linda. Saudade. Aqui, meia-noite, eu tô jantando. É verdade, é um negócio assim. Mas é gostoso, cara. Eu acho que isso tudo aí é... Isso tudo é gratificante. A gente faz com muito amor no coração. Eu acho que a pergunta também, não sei se hoje... Acredito que não se façam pra vocês, mas pra mim fizeram muito assim. Bom, além da música que você trabalha, sim. Bom, você compõe, você canta, você viaja, mas o pessoal acha que a gente viaja a passeio. Apresenta, né? Só que, cara. E mesmo nos eventos que você é convidado, você acaba não. Você não aproveita. Você tá ali em função das pessoas também, né? Claro. Mas eu vou te falar uma coisa, mas isso é maravilhoso, porque a gente, não, a vida inteira pediu pra fazer isso. É. Acho que agora que a gente tá tendo oportunidade, acho que a gente tem que curtir. Claro que isso traz desgaste físico, emocional, traz sim, porque pô, nós somos seres humanos como qualquer outro, você é ser humano, você que tá aí também é e sabe disso, qualquer trabalho desgasta. Verdade. Mas é gratificante, cara, você poder trabalhar com música, você acaba fazendo parte do coração de muita gente. Verdade. É um trabalho diferente, é um pouco mais até de diversão, e é uma coisa muito forte, é uma ligação muito próxima que você tem das pessoas, porque envolve coração, e coração Verdade. É tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Sei também que você é um cara muito religioso, né? Já teve situações de acredito pessoas na muito. Sua família. O Guinho aqui, o grande figura também, grande ser humano que a gente está convivendo hoje mais, né? Pela primeira vez. E a gente já se falou de outras vezes, coisas rápidas também. Sim. Mas eu quero agradecer vocês por estar aqui com a gente. Obrigado, não velho. Só por Obrigado mim, mas pelas pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Cara, é uma honra. Aqui, aonde a gente estiver, as portas estão abertas para vocês. Aí serão sempre muito bem-vindos. Eu queria dizer também. Uma coisa. Por favor. Queria só agradecer a você. A todos vocês, como o Thiago disse aqui também, né? A primeira impressão é a que fica, né? Uhum. E você pode ter certeza que a primeira impressão foi a melhor possível aqui. Obrigado. do lugar, né? De vocês todos, do jeito que vocês receberam a gente aqui. Obrigado, de verdade. E a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Há 7 anos, quase 8, né? Quase 8 anos que a gente tem a oportunidade de viajar bastante, conhecer muitas pessoas, diferentes pessoas, e que tem algumas que marcam, que fica pra sempre, assim, sabe? É diferente, tem pessoas que a gente acaba vivendo momentos diferentes, e você pode ter certeza que com o Ney, com vocês aqui, a gente viveu isso hoje. Obrigado. Pode ter certeza. Obrigado. Pra nós foi um grande prazer também, né? Obrigado. Eu sempre falo assim, que a gente não tem que ser melhor do que ninguém, nem pior, a gente tem que ser diferente. Vocês são diferentes pelo trabalho de obrigado. Vocês. Obrigado, cara. Obrigadão. Desejo muito sucesso pra vocês. Que Deus abençoe. Tenha muita Amém. Força, muita luz. Beijo pra vocês de casa. É, isso aí. E eu quero que vocês fechem cantando pra gente aqui e volte sempre no programa Carlos Pinto. Opa, Pinto. Vamos música lá então. Nova, então. Pra gente então, fechar aí o programa de hoje. É a primeira vez que a gente canta. Tenho certeza que vai trazer muita sorte pra nós. Opa. Vamos todo mundo trabalhar? Vamos. Palma na palma da mão. Vai. Vamos lá. Tô testando muito, tô beijando muito. Tô fazendo tudo que você não me deixava. Tô muito bem, não me apego a ninguém. Minha vida tá de boa, você só me atormentava. Você pode até tentar me procurar, mas eu não te garanto que você vai me achar. Enquanto você fica me seguindo, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. E o quê? Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada, dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara, dando risada. Tô festando muito, tô beijando muito, tô fazendo tudo que você não me deixava. Vivo muito bem, não me apego a ninguém. Minha vida tá de boa, você só me atormentava. Você pode até tentar me procurar, mas eu te garanto que você vai me achar. Enquanto você fica me seguindo, eu tô rindo. Quem tá feliz, solta o grito e dá risada e vamos cantar! Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. Dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. Dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. O quê? Dando risada. Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. O quê? Tô dando risada na tua cara. Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. Dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. noite do espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Carlos Pitti, enviando sucesso. Seguindo por aqui, programa Carlos Pitti. Gente, quero falar pra vocês que eu lancei essa semana um tema, uma realização pessoal, um tema do meu time do coração, né? Quer descobrir qual é o meu time do coração? Acesse o meu site carlospitti.com ou também o blog carlospitti.blogspot.com. Tá bombando, legal, viu? Tá se espalhando. Apenas uma demonstração de carinho pelo meu time de futebol, né? Uma realização. E eu fiz a música, compus, gravamos, fizemos o videoclipe, tá lá no meu site e também no blog. Procura lá que você vai achar e vai conferir qual é o time do coração do Carlos Pitti, né? Legal, agora tem a Miroca trazendo as novidades dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Vamos às notícias da semana. E Florianópolis, capital de Santa Catarina, já está sendo chamada da nova capital do sertanejo. Victor e Léo gravarão por lá seu DVD, 4 dias após Jorge e Matheus também gravarem lá seu DVD. Haverá artistas convidados, mas os nomes ainda não foram divulgados. Nós vamos contando por aqui. E CDs de Victor e Léo e Bruno Marrone vão muito bem, obrigado, em vendas em Portugal. Parece até que nossos irmãos portugueses estão fazendo promoções com direito a descontos para quem apresentar panfletos de propaganda. Ah, tá valendo, tá valendo. E a empresa de Ronaldo, ex-jogador do Corinthians, passará a cuidar da imagem de Luan Santana. A empresa será responsável por explorar o lado da publicidade de Luan, mas não terá interferência sobre a carreira do cantor. No último jogo do Brasil contra a Bósnia, Luan lançou sua nova música de trabalho usando as placas de publicidade do estádio. Nessa semana, o cantor lançou seu novo trabalho e já prepara um documentário sobre sua vida com lançamento previsto nos cinemas para o ano que vem. Você de Mim Não Sai é o nome da nova música e clipe de Luan Santana. E já é uma das mais vendidas na internet, com vídeo tendo um número alto de visualizações. A canção é aquela coisa de sempre, né? Refrão fácil de gravar, com rima inteligente, usando Ai Como Sai. Mas no clipe Luan aparece bem pouco, o que é uma tristeza para os seus fãs. Pior do que isso, ele não surge cantando e só fica fazendo pose de coitadinho, encostado no Mustang bem bonito. E além disso, a direção do vídeo decidiu tornar tudo muito fácil para o público decorar a música. Assim, a letra de Você de Mim Não Sai aparece na tela em grafismos, que se mesclam com os elementos do cenário, que é uma floresta que lembra os filmes da saga do Crepúsculo. E Luan tá lá, encostado no carro, sem abrir a boca. A coisa só dá uma decolada mesmo quando aparecem um pouco das imagens dos fãs do sertanejo num dos seus shows. Mas é bem rápido e logo voltamos pro Luan sofredor. A gente sabe que apesar do sucesso dessa sua nova música, a carreira do Luan não tá mais tão bem assim das pernas. Ele enfrenta a concorrência forte do Michel Teló e de Gustavo Lima e não reina mais sozinho no mundo do sertanejo. Tanto é que a tiragem inicial do seu novo CD é bem mais modesta que a dos anos anteriores. A estratégia é típica de quem está de olho para ver o que vai acontecer antes de sair prensando milhões de discos, né? Vamos acompanhar. Enquanto isso, Michel Teló continua sua excursão de sucesso pela Europa e teve alguns probleminhas na Espanha. Pertences de Michel Teló e de integrantes de sua equipe foram furtados durante a madrugada de domingo para segunda no hotel em que estavam hospedados. No momento do furto, o cantor estava se apresentando na cidade. Após analisar as imagens de segurança do hotel, a polícia identificou pelo menos 2 pessoas que podem ter se passado por integrantes da equipe de Teló. Entre eles, um argentino e um brasileiro. Ah, meu Deus. Os criminosos entraram em pelo menos 4 quartos e levaram o laptop e o celular de Michel. Ah, mas Michel declarou que foram só pertences materiais e que com tudo que ele está ganhando não tem mesmo que se estressar com essas coisas, não é mesmo? E não deixe de dar uma olhadinha no site www.carlospitti.com. Você poderá ver as novidades de nosso cantor e apresentador e assistir os vídeos das entrevistas que rolam por aqui. A de Hugo e Thiago está imperdível. Logo, logo vai estar lá. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Valeu, Miroca. Eu

pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, vejo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É disso, é meu defeito, eu bebo mesmo, vejo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais, peraí, senhor. Eu gosto de beber, adoro qualquer lugar. Pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, no outro dia nem me lembro. É isso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, no outro dia nem me lembro. É assim que a gente vai. É meu defeito, eu bebo. Conta, ficou tenso, hein? É tenso! Fernando em Sorocaba, é tenso! Fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt. Obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência e pela paciência também, né? Olha, quer saber tudo sobre o programa Carlos Pitt, o meu trabalho, a minha carreira, composições, produções, shows e tudo mais? Acesse o meu site carlospitt.com, www.carlospitt.com. Tô no Twitter, arroba Carlos Pitt. Pitt com dois T e o Y, tá bom? Facebook, Orkut, no YouTube, procura lá e confere tudo sobre o meu trabalho. Quer mandar um e-mail para mim? Opa, só se for agora. O e-mail é programa@carlospitt.com. Fechado? Beleza? Obrigado, gente. Valeu, até semana que vem. Para toda a nossa rede, Brasil e Portugal, tem mais um programa Carlos Pitt. Valeu, tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.